Vamos ver algumas coisas aí na palavra de Deus? Eu quero mostrar isso a vocês. Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da cidade de Éfeso. Cidade esta que existe até hoje, né? Lá na Turquia. Efésios capítulo 1. Você vai ver o que o apóstolo disse. O que Deus fez, o que Deus tem de meta, porque Deus também tem metas. E Deus não tira os olhos da sua meta. Veja ali. 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando é que você foi escolhido? Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Para quê? Olhe aí na sua Bíblia. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz? Ah, de repente você foi um filho, uma filha, esperada pelos seus pais. Também veio o filho inesperado. É assim nas famílias, né? Uns foram bem planejadinhos. Ah, queremos agora ter um bebê. Vamos ter um bebê. E outros, o bebê apareceu. Claro, não chegou lá. Não, cheguei, né? Não é bem assim. Mas no útero da mãe, se ele pudesse dizer, ele ia dizer, cheguei, mamãe. A mamãe levou um susto. Tem casos que é assim. Mas aqui diz que, ainda que nossos pais planejaram a nossa vinda, Deus já tinha te escolhido antes de haver este mundo, no pré-conhecimento, porque Deus sabe tudo antes, você já era escolhido. E aí começa a dizer, tá, Deus te escolheu, para quê? Você viu? Para quê? Para você ser um homem, uma mulher santa. Santo, eu já disse algumas vezes aqui na igreja, santo significa separado, que Deus te separou de todas as multidões. Mas e Deus não escolheu os outros? Escolheu. Senão parece que Deus tem uns filhinhos queridos, né? E outros não. Não, Deus escolheu o mundo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus enviou o seu filho ao mundo todo. Então você foi uma pessoa que ouviu, que deu também crédito a esse convite de Deus, que Ele te escolheu para ser um homem separado, uma mulher separada, que vem se aproximando cada vez mais do Senhor, vem mais purificando a tua vida. Vem ou não vem, irmão? Ou a tua vida, pastor, a minha vida está pior que 6 meses atrás. Então tem uma coisa errada, porque nós temos que estar amanhã melhores do que hoje, e depois da manhã melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. Pois o apóstolo diz que nós fomos escolhidos, mas Deus agora tem um propósito nessa escolha. Lá em livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz que Deus tem um propósito eterno e imutável, nunca mudou. Sabe o que é o propósito de Deus? É te salvar. Ah, pastor, o propósito de Deus é me levar para o céu. Este é o propósito final. Mas e agora, enquanto você está vivo, qual o propósito de Deus? O que é que Deus quer contigo? Por que tu existe? Aqui eu conheço muitos de vocês, sei muitos das profissões de vocês. Para que tu existe? Para ser a tua profissão? Não. Você existe para conhecer Deus. Esse é o objetivo maior. Então não tira, assim como Deus tem um propósito de se revelar, de se apresentar a nós, não tira você os olhos também, o que Deus quer comigo. Lá em Romanos, no capítulo 8, você quer ver comigo na sua Bíblia? Você pode ver ali, no 8:28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou com um propósito. Sabe o que é propósito, meus irmãos? Propósito é um desígnio final, é uma meta. Um propósito é uma decisão que Deus tomou. Deus tomou a decisão de te procurar, de te salvar. Não foi sua decisão, primeiramente, procurar Deus. Não foi sua. Você nem existia quando Deus já te amava. Você não existia. E se você já agora existia, pode ser que andava todo errado em obras malignas, em feitiçaria, em prostituição, em tudo que é coisa ruim, em roubo, engano, e Deus te amava. Ah, pastor, mas Deus ama alguém assim? Alô? Ama? Sim, mas o propósito de Deus, claro, é amar e esse amor transformar, mudar as pessoas. Deus tem esse propósito. E aqui, ó, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Aqui diz, olha, portanto, os que de antemão Deus te conhecia, também te escolheu previamente, diz aqui, te predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho. Sabe o que, que Deus quer contigo e comigo? Para cada um de nós sermos iguaizinhos a Jesus. É muito alto esse padrão? É alto. Mas lembra que Deus é um Deus perfeito. O padrão de Deus diz, olha, o propósito, Deus te escolheu para isso. Esse é o primeiro propósito, de você ser como o filho de Deus é. Ah, não é fácil. Não é. Você vai precisar muito do favor de Deus, da graça de Deus agindo, da sua procura, da sua busca por Deus. Você vai precisar disso, senão você não consegue. Não tente com força própria. Você tem decisões, sim, elas são importantes, mas precisa, vamos dizer assim, uma injeção de poder de Deus na nossa vida. Não tem outro jeito. Deus não muda no seu propósito. Sabe que depois de Deus enviar o filho dele, Jesus, o Senhor ensinou o reino de Deus, e quando Jesus estava quase indo embora, ele disse uma coisa para os apóstolos. Assim como o Pai me deu um reino, eu dou um reino a vocês. Você viu qual foi o primeiro propósito? De você ficando parecido com Jesus. Esse é propósito. Isso é meta. É meta de Deus. E sua. É ou não é? Minha é. Minha meta é, eu quero ficar parecido com Jesus. Você quer ficar parecido com Jesus? Em tudo. Não só nos benefícios, também nas dores, nas lutas. Sim, Senhor, eu quero ser parecido com teu filho. Na conduta, no jeito de tratar pessoas, no jeito de me relacionar contigo, Senhor, como teu filho se relacionava, eu quero também. Quantas vezes Jesus diz no Evangelho de João, eu nada faço sem antes perguntar ao Pai. Eu não julgo segundo o olhar, mas segundo a vontade do Pai. E ele fala muitas e muitas, muitas vezes. Quer dizer, essa Jesus sendo quem ele era, essa dependência, dependência voluntária, dependência espontânea, dizer, Pai, eu quero te honrar em tudo. Eu quero depender de ti. Você quer que seja assim a tua vida? Deus quer, o propósito de Deus é esse. A pergunta que eu tenho que te fazer é se você também quer isso. Ah, pastor, eu não sei se eu quero isso. Então não dá para ser cristão. Não dá. Porque Deus não vai diminuir o seu alvo. A meta dele é essa, ele não vai reduzir o padrão. Deus não vai se ajustar. Ah, tá bom, eu não sou tudo isso. E nem quero ser tudo isso que Deus quer que eu seja. Ah, então Deus é tipo um pai muito, muito querido, um pai bonachão. Ah, meu filhinho, então eu vou passar a mão na tua cabeça. Não precisa ser tudo isso que o papai quer. Pode ser menos. Não. Não. O propósito de Deus é te levar a crescer gradativamente, sempre crescendo, para chegar na estatura de Jesus. Paulo fala isso mais adiante, também aos Efésios. Ele diz, esse é o propósito de Deus, fazer homens da estatura de Jesus. Fazer mulheres da estatura de Jesus. Uma estatura espiritual. Alguém diz, mas pastor, isso é impossível. Eu acho que o alvo é alto mesmo. Mas essa é a meta. E nós vamos correr atrás da meta. Eu vou. E quem vai comigo? Quem vai comigo para essa meta? É isso aí, irmãos. Eu vou. E nós temos uma igreja que busca essa meta. Irmãos, a vida, a gente pode ir atrás de muita coisa. Você sabe, não sabe? Tem gente que a vida é dedicada a dinheiro. É o propósito da vida dela. Depois ela descobre que o dinheiro até deu conforto, mas não encheu o coração dela. E depois, lá no finalzinho da vida, a pessoa que ganhou muito dinheiro, ela tem um dilema. E agora, eu estou por morrer. E não posso levar nada. Tudo que eu conquistei não me serve mais nada. Na hora que chega um câncer grave. Na hora que chega um acidente grave. Tudo que eu conquistei não vale mais nada. A morte chegou. O propósito da vida, irmão, sabe que você vai viver feliz. Você pode ganhar, você pode trabalhar e deve. Pode conquistar e deve. Mas esse não é o nosso propósito. Essa não é a nossa meta. Porque se o teu propósito de vida, a tua razão de vida é a tua profissão, eu quero te antecipar a tua depressão. Vou te dizer o dia que tu vai entrar em depressão. Sabe qual é o dia? Último dia de serviço. Que você dá tchau para os seus colegas, porque você se aposentou. Então, já estou te antecipando a tua depressão e morte rapidinha depois da aposentadoria. Porque você vai adoecer se este for a razão da sua existência. Alô? Você me ouviu? Ouviu? Se a razão da tua existência for a tua profissão, tu está ralado, falando agora popular. Não é a nossa profissão. Nossa razão de vida, primeiro, é viver perto de Deus. Deus te chamou. Ah, mas eu inventei viver perto de Deus. Não, foi Deus que inventou isso, por assim dizer. Foi Deus que tem um propósito imutável. Antes de haver mundo, antes de haver eu, de haver você, Deus tinha me escolhido para ser um homem santo. E graças ao Senhor, a gente ouviu esse convite. É um convite que veio lá no nosso interior. E nós dissemos, sim, Senhor. E aí começou a caminhada de formar Cristo em nós. Esse objetivo de Deus. Todos os outros objetivos da vida, todos são secundários. Você pode ter metas na vida e deve ter. Deus é um Deus que se planeja. Deus é um Deus organizado, você sabia? Nós, essa hora, estamos voando, a Terra está pairando no ar, né? E há muitos e muitos quilômetros por hora, e ninguém de nós fica tonto. Nós estamos girando agora, tá? Porque Deus criou leis físicas que nos permite estar desse jeito que estamos. Pois é, você pode ter metas. Ah, pastor, eu quero estudar, eu quero ser tal coisa. Muito bem, estude, faça o que você tem que fazer de melhor. Mas não é isso a razão da tua vida. Pastor, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero, sei lá, quero comprar uma casa na praia, quero comprar uma casa lá em Gramado. Tudo bem, mas não é essa a razão da tua vida. Você pode ter todas as coisas. Mas saber colocar na prateleirinha do coração, cada coisa no seu lugar. Deus ocupando a parte mais alta da prateleirinha. E que essas outras coisas não vão te desfocando. Você vai perdendo o foco. Sabe que a gente perde o foco, pelo menos de duas maneiras. Quando tem muita tribulação na vida. Muita preocupação. Você fica olhando para tudo que é lado. Parece uma mosca tonta. Perdeu o foco. Outra coisa, além da tribulação, é quando você tem muitas ofertas na vida. Alguém te faz oferta disso, daquilo, daquilo, vem para cá, vamos fazer aquilo. E você fica também uma mosca tonta. Vamos dizer, no meio do lazer. Mas podia ser outra palavra, mas tem muita oferta. E você perde o foco. Na tribulação e na folga, podemos dizer as duas coisas, são riscos de perder o foco. E Deus está dizendo, então, que Ele é um Deus focado na tua salvação. Em construir Cristo em ti, Cristo em mim. Um dia uma pessoa me disse assim, pastor, eu estava numa situação pecaminosa, vivendo errado, e eu fiquei muito bravo com Deus, porque Deus não me tirou de lá. Alô, o que você achou disso? Deus não me tirou, Deus não se preocupou comigo. Deus tem aquela mão mecânica, o guindaste, e puxa o cara assim? Deus faz isso? Não, nós temos decisões pelas quais nós temos que responder. Entrou lá, sai de lá. Deus não te botou lá, sai de lá. Teve força para entrar, tenha força para sair. Não dá para transferir para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. E aí, parece que Deus vai para o banco dos réus, para uma pessoa assim. Olha o propósito do Senhor, construir Cristo em ti. Esse plano é imutável, esse plano é eterno. Agora tem uma segunda parte do plano de Deus. Se a primeira é formar Cristo em nós, sabe qual a segunda? Deus nos chama para sermos cooperadores com Ele. Cooperar significa trabalhar junto com Ele. Deus te retirou de uma vida sem Ele. Deus te separou para Ele. Agora você acha que Deus só quer te engordar? Você não é animal de abate? Que o pessoal bota numa encerra confinado e dá-lhe comida, e dá-lhe comida, e dá-lhe comida. E aí em 40 dias, 50 dias, nós temos um frangão aí de 3 quilos, né? Você não é frango. E você não é porco, que eles engordam em 2, 3 meses, tem um porco pronto para abate. Deus quer que você cresça. Mas não que você engorde, espiritualmente falando. Deus quer que você trabalhe. Propósito 2, vocês estão falando? Um propósito é interno, formar Cristo em ti. Outro propósito é externo. O que é que você pode, deve fazer pela obra de Deus? Você está aqui recebendo a palavra. Ótimo. E depois que você recebeu a palavra e Deus trabalhou no teu coração e você tomou decisões certas e formar propósitos firmes, o que é que você vai fazer lá fora? Entre teus vizinhos, entre teus amigos, entre quaisquer pessoas, o que é que você vai fazer? Testemunhar, orar por pessoas, ajudar pessoas. Sexta-feira à tarde, eu estava saindo de casa e vi um vizinho que fez uma cirurgia na perna, com uma bengala, caminhando já, está bem melhor, mas caminhando ainda com alguma deficiência. E com a maquininha daquelas roçadeiras de cortar grama, cortando grama e uma bengala. Que cena! E eu e minha esposa já tínhamos falado, vamos cortar a grama do vizinho. Eu disse, fui lá e falei, vizinho, eu me coloco à disposição para cortar a sua grama. Eu acho que esse homem nunca ouviu isso. Eu posso cortar a sua grama. Ele disse, não precisa. Acho que ele até ficou constrangido com aquela atitude. Ele bem ainda deficiente, se recuperando, mas a gente percebeu uma necessidade. Vai lá e te coloca à disposição. Vai lá e faz. Você viu, o culto foi aberto com uma palavra, lá de Efésios 2:10, que diz que nós somos feitura de Deus. Feitura significa que Deus fez de nós, crentes, uma obra de arte. É isso que quer dizer a palavra ali. Lembra que Deus fez lá em Gênesis? Uma obra de arte? Aquela obra de arte, Adão e Eva se espatifaram. A própria obra de arte se autodestruiu. Agora, quando nós nos convertemos, o plano eterno de Deus, sabe qual é? Não é reconstruir um Adão em nós. É construir Cristo em nós. Não é reformar o velho Adão. Vamos dar uma, o pessoal diz, uma guaribada, uma tapeada aí, vamos fazer um novo Adão, mais ou menos, melhorado. Não. Diz ali que Deus nos fez novos, é uma obra de arte, como se Deus fosse um artista. Um homem que faz esculturas perfeitas, é isso que está dizendo a palavra. E Deus nos fez, você viu como é que continuava o versículo? Efésios 2:10? Para quê? Para boas obras. Deus te chamou, olha o propósito de Deus, formar Cristo em ti. E a outra coisa, ser um cooperador para boas obras. Irmãos, nós crentes temos que ser os melhores homens da face da terra, as melhores mulheres da face da terra, em termos de bondade e boas obras. Porque esse é o propósito de Deus. Se nós não cumprir esse propósito, então nós estamos fora do propósito. Quantas pessoas você sabe que na vida natural se desviaram dos seus propósitos? De repente tem um jovem e quer entrar na universidade, estuda, e consegue passar num vestibular difícil. Passou. A faculdade é cara. E aí começa a pagar com dificuldade, os seus pais ajudam, de repente, algum tipo de financiamento, meia bolsa, e vai, mas aí tem a dificuldade do estudo, tem a dificuldade financeira, e de repente diz, eu vou parar. O propósito, a meta inicial, ficou pela metade. Interrompeu o propósito. Eu quero dizer uma coisa, se tu tem uma meta com Deus, te determina nisso. Eu tenho ouvido falar muita igreja dizer assim, ó, te determina para ganhar um carro novo. Amém, é uma meta. Mas eu não tenho ouvido, pessoal, te determina para ser igual a Jesus. Eu não tenho ouvido isso na televisão. Não sei se alguém tem ouvido. Pode me dizer em que programa foi. Alguém tem ouvido? Acho que não, né? Te determina para ser um homem de Deus cheio de boas obras. Te determina para ser uma mulher cheia de boas obras. Te determina nisso. Eu vou fazer. Eu vou honrar meu Deus com meu corpo, com meus olhos, com minha boca, com meus pés, com as minhas mãos. Eu vou honrar Deus. Esse é o padrão de Deus. Esse tem que ser porque Deus te fez para isso. Se você, se eu não estamos, então fazendo isso, estamos fora. Estamos abaixo daquilo que Deus almejou, daquilo que Deus sonhou. Veja, tem gente que se desvia do propósito. Tem gente que fica abaixo do propósito. E tem gente que abandona completamente o propósito. E aí, eu não conheço todos vocês, mas você sabe, o Espírito Santo, se você já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sabe que o Espírito Santo se move dentro de ti. E ele te diz, se você está no propósito, não perdeu os olhos da meta. Deus diz, volto a dizer lá em Hebreus, que o propósito, a decisão e a meta de Deus é imutável, não muda. E ele estabeleceu também para nós alvos que nós devemos alcançar. Cristo em nós e ser um cooperador para isso que Deus nos chamou. E aí, meus irmãos? O alvo é alto? É. É alto. Uma vez eu me lembro que foi perguntado para Jesus, Senhor, são muitos ou poucos que são salvos? Vocês lembram a resposta que Jesus deu? Ele não disse nem muitos nem poucos. Sabe o que ele disse? Esforçai-vos. Te esforça. A gente se esforça para tanta coisa na vida, né? Todos nós, e é isso, a vida é assim mesmo, tem que se esforçar. Esforçai-vos. A vida cristã, irmãos, é uma corrida. Não é um piquezinho daqueles atletas de 100 metros que estão fazendo em 10 segundos, estão querendo baixar para 9, né? Olha, 100 metros em 10 segundos, tem que ser bom corredor. A vida cristã não é tiro curto. A vida cristã, o apóstolo falou, é uma corrida longa. Ao longo desses meus anos de fé, 32 anos andando com Jesus, eu acho que eu não vi de tudo ainda, mas eu já vi muita coisa. Muita gente se converteu quando eu me converti. Ficaram pelo meio do caminho. Tiraram os olhos do Senhor. Teve gente que não abandonou Jesus, mas está tão fraquinho e tão frio que está muito abaixo do padrão de Deus. Tirou os olhos. Tem gente que está cheio de luta, preocupação na vida, muita coisa deu errada. Tirou os olhos do Senhor, até está culpando o Senhor. Percebe? Quanta coisa. Tem gente que começou a ficar fascinado. Ah, eu quero dinheiro, meu alvo de vida é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Perdeu ou foi sufocada a fé. Tem gente que perdeu, abandonou Jesus, tirou os olhos de Jesus e botou numa mulher. Entenderam o que eu disse? Tem também mulheres que tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos num homem. Saíram do propósito para o qual Deus os chamou. Essa palavra de hoje, irmãos, é para nós estar com os olhos lá bem firmes no nosso propósito. Meu propósito é chegar lá, independente do que vai haver no meio do caminho. A trajetória, haverá dificuldades? Sim. Haverá tentações para um cristão? Sim. Haverá perda, gente cai, como o salmista diz, cai 1.000 à minha direita, 10.000, eu não serei abalado, eu vou continuar. Não te escandaliza quando um irmão cai. É triste, é lamentável, mas não deixa isso atrapalhar. Você não bota, vai cair, caiu, acho que eu vou cair também. Não, teus olhos estão lá. Sabe como é que diz Hebreus capítulo 12? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, corramos de que jeito? Olhando firmemente para onde? Para o autor e o consumador da nossa fé. Não olha nem para mim, meu irmão. Eu quero ser exemplo para vocês a minha vida inteira. Mas ainda assim eu não sou a razão da vida de vocês. Tem que ser Jesus. Não olhe para os irmãos, mas se um líder da igreja cair, olha para lá. Porque o propósito de Deus, de formar uma igreja, igreja aqui eu estou falando crentes, né? De formar homens, de formar mulheres, que o amem acima de tudo. O propósito de Deus continua de pé, ainda que homens caiam. Ainda que às vezes igrejas, denominações inteiras se desviam, outras esfriam. Outras até se pervertem, como denominações gerais. Mas o propósito de Deus está lá. O plano de Deus não muda. O que Deus tem para a igreja dele aqui nesse mundo não muda. Agora eu vou te mostrar um segredo. Está com a sua Bíblia aberta em Efésios? No capítulo 3. Capítulo 3. Achou aí? Versículo 10 e 11. Olha ali. Para que? Pela igreja. Assinala, se tem uma caneta aí, pega uma caneta na bolsa, eu vou te dar um tempo. É uma pregação, mas eu vou fazer um pouco em forma de estudo esse momento. Pegou a sua caneta? Assinala ou faz um círculo pela igreja. Eu fiz aqui uma sublinhei bem forte na minha Bíblia. Pela igreja. Para que? Olha o propósito de Deus. Enquanto tem um para, está falando de objetivo, né? Para quê? Pela igreja. Vamos dizer junto, olha lá. Para quê? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. Para quem? Para os principados e potestades dos lugares celestiais. Os demônios têm que olhar para a igreja e tremer. Não olhar para a igreja e dar risada de deboche. Oh, aqueles miseráveis lá, vivem tudo atolado em pecado. A igreja tem que olhar para nós, povo escolhido de Deus. Ah, os demônios, eles tremem. Aqueles homens são santos, aquelas mulheres são santas. O propósito de Deus está firme neles. Pela igreja, os anjos têm que olhar para nós. Deus escolheu nós para levar o evangelho. Deus escolheu nós para formar Cristo em nós. Os anjos têm que olhar para nós e dizer, olha lá, parecidos com Jesus, que os anjos conhecem bem Jesus lá no céu, parecidos com Jesus. Os anjos teriam que olhar para nós e aplaudir, glória a Deus, pela vida desses homens, pela vida dessas mulheres. Para quê? Pela igreja, a multiforme, olha, muitas formas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Segundo, o eterno propósito. Quer marcar na sua Bíblia aí, eterno propósito? Desde quando é vontade de Deus formar Cristo em nós e formar uma igreja? O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Algo eterno acontecendo agora. A igreja estava planejada por Deus. A igreja, eu falo agora, o povo de Deus estava planejado por Deus antes de haver mundo. Antes de haver mundo. Você, portanto, tem um plano eterno de Deus que entrou na história. E você faz parte desta história que Deus planejou. Você já faz parte disso? Amém? Sim. Vejam, irmãos, o verso 9 eu não li. 3, 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Tinha um mistério escondido desde os séculos ocultos em Deus, que Deus criou todas as coisas. Tinha algo no coração de Deus que os anjos não sabiam, que os demônios não sabiam. Tinha algo oculto, vamos dizer, tinha um segredo que Deus reservou. E quando chegou o tempo determinado, o Senhor mandou seu filho ao mundo. E o Filho de Deus começou a igreja. O Filho de Deus subiu de volta ao Pai. Quem ficou aqui no mundo? A igreja, você que crê. Então você está participando de um plano bolado na eternidade. Você está participando disso. É privilégio ou não é? É uma honra ser da igreja de Cristo? É uma honra ser um homem e mulher escolhida? É uma honra manifestar Cristo em ti? Sim. Desde os séculos esse mistério estava oculto em Deus. E agora, para que pela igreja isso tudo fosse conhecido, a sabedoria de Deus. Tudo, escuta essa, tudo que Deus quer mostrar para o mundo, Ele vai fazer através da igreja. Através de você. Tudo que Deus quer mostrar para o mundo aí fora. Qual é a cara de Deus? Ou qual o caráter de Deus? O mundo vai ter que conhecer em nós, não tem outro lugar que eles vão conhecer. Como é que Deus age e reage em cada circunstância? O mundo vai conhecer isso através de nós. Você é chamado para participar. Primeiro, alguém diria, a igreja é um acontecimento internacional, multinacional. É mais que multinacional a igreja. Não sei como é que eu vou dizer, multieternal. De todas as eternidades. Você faz parte disso. Agora, na nossa época, nesse tempo, estamos aqui dentro da história. Mas nós não vamos ficar estacionados na história, porque a igreja vai para a eternidade. Ela veio de um pensamento eterno, temporariamente está na história e vai para a eternidade. Tem plano mais maravilhoso e grandioso do que esse? E nesse tempo que estamos no mundo, formar Cristo em nós. E o segundo aspecto, ser um cooperador. Tem tanta coisa para fazer nesse mundo, não tem, irmãos? Tanta coisa. De levar o reino de Deus para os outros. Às vezes alguém diz, por que o diabo ataca tanto a igreja? Você entendeu? Por que o diabo faz tanta tentação contra irmãos? Entendeu? Essa pregação toda te responde isso. Para destruir, não é só você. O diabo quer envergonhar o plano de Deus. Se ele puder destruir o plano de Deus, mas ele não pode destruir. Por isso que o diabo ataca. Tenta, tenta, tenta, tenta. Tanto crente cede à tentação e cai. Mas você que está aqui ouvindo, se está atravessando um momento até de começar a tirar os olhos do Senhor, hoje de manhã eu estou te chamando. Em nome de Jesus, põe teus olhos nele. Tua fé, tuas convicções, tua vida, põe nele. Não desvia. Não baixa o nível. Dá para entender? Por que o diabo conseguiu destruir um dos 12 apóstolos? Dá para entender? Era para envergonhar Jesus aquilo ali. Teu plano vai dar errado. Aqui, ó, já acabei com um, quase acabou com o segundo. Aliás, quase acabou com todos. Mas ninguém vai destruir o plano de Deus. Nem diabo, nem pessoas. Ninguém. Agora, nós que estamos ouvindo, é firmar propósitos. Você já pode estar no Senhor. Deus, eu reafirmo minha vida em ti. É isso, meus irmãos? É isso? Vida com Deus. Tem luta? Tem. Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, a vida na igreja é muito difícil. Olha, eu acho que é mais difícil no mundo. Como é que é lá no mundo sem Deus, hein? Aqui dentro é mais fácil viver ou lá fora? É viver com Deus é mais fácil ou é mais difícil? Tem luta, mas é mais fácil. Tem luta. Guarda o teu coração no Senhor. Firma valores, tá, meus irmãos? Firma valores. E se alguém está pensando em tirar os olhos do autor e consumador da fé, retome. No meio da caminhada, mas pastor, está muito difícil. Vamos lá, para isso uns irmãos ajudam os outros também. Mas sempre a decisão final é sua. Nunca transfira para os outros o que é a responsabilidade sua. Nunca, jamais. Entendeu os dois grandes propósitos de Deus para a sua vida? Formar Cristo em ti e te tornar um cooperador na obra. Te tornar um cooperador. Irmão Lodinino, ele é pedreiro. O maior chamado da tua vida não foi para ser pedreiro. Tu sabe disso, né? Pedreiro foi para ganhar o sustento. O maior chamado é conhecer Cristo e fazer Cristo conhecido. Irmão Mário, tu é bancário, né? O maior chamado de Deus na tua vida não é ser bancário. Bancário, tu ganha o sustento. O maior propósito é tu conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Estou olhando alguns aqui. Tiago, tu trabalha com informática, né? Isso aí é só para ganhar o sustento. Isso é um bico. Entenderam? É brincadeira, né? Isso é um bico. Maior propósito é Cristo formado em ti e tu ser um cooperador na obra. Irmão Marcel, tu é um pastor, mas tu não é o teu título. O maior propósito de Deus não é tu ser pastor, tem o maior, é formar Cristo em ti E aí sim, um cooperador. Irmã Selma é advogada. Estou citando alguns aqui. O maior propósito de Deus não é tu ser advogado. Tem um propósito maior. O propósito natural, Deus deixou tu escolher a tua profissão, mas tem um propósito maior. Que é formar Cristo em ti. E ser uma cooperadora. Estou pegando alguns assim que eu estou vendo. Irmão Edson. Sim, senhor. Irmão Edson, tu é profissional liberal. O propósito maior de Deus é formar Cristo em ti e tu ser um cooperador. Irmão Renato, tu é funcionário público. O maior propósito não é a tua profissão. É formar Cristo em ti e tu ser um cooperador na obra. Eu podia citar. Irmão Osmar, trabalha nos Correios. O maior propósito de Deus é formar Cristo em ti. Para isso Deus te escolheu. E para tu ser um cooperador na obra. Como vem sendo. Os que eu estou citando aqui, mas cada vez mais, mais, mais. Deixa eu ver mais algum aqui. Irmão Celso, tu é aposentado. Neis-me aqui, tu é aposentado. Tem uns quantos aposentados aí, né? Teu maior propósito na vida não é ser aposentado. Tem gente que sonha com aposentadoria, né? O dia que eu for aposentado, vou ser feliz. Irmão Celso, o propósito maior de Deus é formar Cristo em ti. E tu ser um cooperador na obra. Veja, irmãos. Aqui tem outros, estudantes, cabeleireiras. Bom, tantas profissões, né? Meu maior propósito não é ser pastor. Essa é a minha atividade, que Deus me chamou. Mas o maior propósito é formar Cristo na minha vida. E eu ser um cooperador. Esse é o maior propósito. Porque se o maior propósito meu for ser pastor, o dia que eu não for mais ser pastor, ou por velhice, por doença, ou aposentadoria, que eu nunca vou me aposentar, posso até me aposentar, mas não vou parar. Mas aí se um dia eu parasse, por algum motivo de força maior, então perderia a razão da minha vida. A razão da minha vida não é a minha profissão. É Cristo em mim. Entenderam, irmãos? Propósito. Deus teve o propósito. Deus tinha um plano eterno, criou a igreja. Ninguém sabia. Nem no céu ninguém sabia, viu? Veio o propósito. Fez a igreja. Formar homens santos, mulheres santas. E cooperadores nesse mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, para julgar o mundo. Mas como Cristo, salvar o mundo. Claro que muita gente não quer. Mas nós continuamos com o propósito de salvar o mundo. Vamos participar cada vez mais firme desse plano eterno? Vamos? Vamos? É isso aí? Vamos pedir ajuda para Deus, então? Vamos ficar de pé, irmãos. Queria que você pedisse por você essas duas coisas. Deus, eu não quero sair do propósito, nem quero ficar abaixo de formar Cristo em mim e ser um cooperador do Evangelho. Pode orar por ti um pouquinho? Pode falar com Deus? Sobre esses dois assuntos, agora não peça, ah, eu queria ser curado, eu queria ser isso. Não. Até mais, propósito maior do que curar é Deus formar Cristo em ti. Peça para o Senhor. Esse pedido agrada tanto a Deus.